Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Alô! DJ Tom Máximo. Galo cantou, é madrugada, abraço os meus filhos, beijo a minha amada e vou navegar. Na beira do cais a maré preamou, com adeus apertado vou me afastando e deixo meu amor. Lá fora a saudade é de logo voltar. Deixa pra sair meu amigo Rose Saudade. Mas sou já aqui comigo, um abraço pra você. Meu alento é apenas as horas. E aí, Florentina? O sol e o luar. Peço ao meu Deus pra me ajudar, pra logo eu voltar. Deixa pra sair meu amigo Perito, está aqui com a gente. O homem que comanda o comércio já aqui na área. Aí, Perito! Quero em casa chegar. Estou me queimando de tantos desejos. Como é que é? Quero me incendiar com calor. Teus beijos, ai que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Aí, Nikitô, toca mais uma na carroça. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Ele é papudinho e adora beber. Cadê o franjinho, hein? Em qualquer lugar, vai até amanhecer. No forró do Celso, no Calamaçu, olê, olá e palmeiraço. E no mormaço, fica de bebum. Tudo tá escondido. No Bar São Jorge. Algo tem. No Lapa Boteiro. Conheça meu pessoal. Seu dos bares. Chega sem dinheiro. Minha amiga Denise Neri. Na companhia aí do Misael, DJ Misael. Um abraço pra vocês. Diz que é pra comemorar. É hoje. No pagode do Pompilho. E ele bebe. Bebe e não quer pagar. Ah, meu irmão, macho liso pra lá. Papudinho amador, que não tem carteira, tem mais é que se mancar e se habilitar, pra não dar bobeira. Papudinho amador, bora super choque! Feira. Tem mais é que se mancar e falar com ditão, pra nosso amigo bobeira. Castro da Rede Selva, se aqui também com a gente, um abraço do Tom. Antes de beber, se bebe pra esquecer, pague antes de beber. Minha saudade jurou, bora dançar, Tom. Bora dançar, Tom. Bora dançar, DJ Tom. só te liguei. Só te liguei pra te falar. Minha amiga Silmara, isso aqui é ela e o Erlo. Um abraço aqui do Tom. Aí, Moreninha! Alô! Mas já pensei em te buscar. Aqui tem pato no Tucupi. Também o toca. Meu amigo motoqueiro, isso aqui com a gente, motoqueiro fantasma. Um abraço aqui do Tom. Aí, é o Tom! Minha amiga Marcela, diretamente de Castanhal, já aqui comigo. Um abraço do Tom! Vamos curtir a tradição. Cheiro, lembro de tudo que é seu. Lembro do e a Sueli tá na área. Do muro, do beijo que você me deu. Cruzei teus abraços, amei teus amassos e parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou. Meu amigo Scooby do céu tá na área. Por isso, um abraço. Aí, Jack! Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Já morei nos States e é pra lá que eu vou levar você. Assim, em inglês ruim. Ai, meu pai. É pra você saber. Vem pra chegar uma viagem, mano. Morei nos States e é pra lá que eu vou levar você. E aí, camarão? I want you, I need you, I love you. We'll be my dream. I want you, I need you. I love you, with my dream. E vai dançando Florentina, morador César e Cume do Alô. DJ quero ver sorrir assim, quero ver cantar pra mim, quero ver sorrir assim. Meu amigo Dilon, presidente aí dos mototáxis, do Jurunas, DJ Wellington original do Belo Som. Felicidade me deixou tão feliz, esse querer tão puro. Tudo que eu sempre quis. Uhul! Quis pra mim e pra você o nosso jeito de viver. Quis pra mim e pra você. Meu amigo Cuca da Comba Junta na feira tem a live do Quequel, né, dona Paula? Sua felicidade me deixa tão feliz, esse querer é tão puro. O Edil João da Terra. Tudo que eu sempre quis, quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver. Quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver. Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você. Eu me tranquei no quarto, fui barrado quando ia me encontrar com você. Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você. Tentei ligar o telefone. telefone ocupado. Tentei falar. E aí, baixinho? Um recado. Alô? Telepatia sim. Chorei sem ter o teu calor. Porque meus pais também não admitem o nosso amor. Telepatia sim. Uhul! Ter o teu calor. Máximo. Porque meus pais também não admitem o nosso amor. Bora, meu amor, vem, vem ficar. Vem ficar comigo. Amor, eu e você sempre vamos ficar juntos. Vem ficar comigo. Amor, eu e você sempre vamos ficar juntos. Mas vem ficar comigo. Amor, eu e você sempre vamos ficar juntos. Vem ficar comigo. Amor, eu e você sempre vamos. Deixa eu abraçar aí, meu amigo Gabiru. A companhia aí do Regi Pitbull. Se aqui comigo, um abraço aqui do Tô. Esse Vini acabar. Aqui é Lúcio CDs. DJ Duda. Nas areias do teu mar escrevi esta canção. O eco. Qualquer dia desses volto pra te ver, Maranhão. Que emoção. Meu parceiro DJ Duda. São Luís, onde vivi. Se aqui com a gente, um abraço. Dona Duda. Vou te buscar e vou viver a vida inteira. E aí, Mélia? Fica brasileira, terra de morenas praias. Aí, Nenê, te liga. Linda palmeira. E vai te pegar. E já tô sabendo que terça-feira José é no shopping, né? Alô, mulher e paixão. Oh, oh, oh. Fina flor do Nordeste, azul, doce Maranhão. DJ Tom. E aí, Luizinho? Quando você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana, é bacana. Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber se o meu jeito de ser combina. E é luxuosa, filha. Quando você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana. Eu gosto de saber, segura. Mas pra gente ficar, é bom pensar. DJ Tom Máximo. Como é que combina, Ira? Se você me quer, tem que saber do que eu gosto. Pra não se arrepender, depois da gente se entender. Tom, Tom, Tom. Se você me quer, tem que saber do que eu gosto. Tom Máximo. Pra não se arrepender, depois da gente se entender. Então me fala qual é, o que é que tu gosta? Eu gosto de carinho, amor. Gosto de dançar agarradinho, amor. Eu gosto de um abraço apertado, de corpo bem colado pra sentir o teu calor. Eu gosto de um beijo na boca, cheio de desejo que é pra gente sonhar. Eu gosto de fazer um amor bem gostoso, sem tempo pra gente acabar. Alberto Moreno. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em... E agora, Jurunas! Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Tom Máximo. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. DJ Tom. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. amigo Marquinho tá aqui com a gente. Um abraço pra você. Mas agora que você está só. Bora, macaco! Você vem me procurar. Depois de tudo que aconteceu. Quem agora não quer mais sou eu. Vou, vou, vou. Passo o dia procurando um motivo para amar você. Uhul! Passo o dia, o tempo passa em um minuto, só quero te ver. Como é que é? Passo o dia procurando um motivo para amar você. Meu amigo Alex, sim, sua esposa Rubi da equipe Caramelo está aqui com a gente. Prometendo que vem até 5 da manhã. Alô! Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Amigo Regi Pitbull, obrigado pela cortesia, viu, Regi? Um abraço aqui do Tom. Pra cima, garçom, pra cima. Eu falei pra cima, garçom. A noite vai ser boa, tudo vai rolar. Tem festa no mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no olê-olá. As meninas no Lapinha dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. No Rola Papo é claro que elas vão estar. Enxô na Pororoca e no Calamazoo. O brega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada. E a empresária Amélia tá na área. Chegou chegando, ó. Tupinambá, pop som e rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop som e rubi a tocar. DJ Tom. É DJ Tom. DJ Tom. Botando o povo pra dançar. deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Ladies and gentlemen, you're all welcome to the show. Seu cabelo loiro, pele de seda. DJ Tom Máximo. Como foi aqui. Gostoso eu te encontrar. Aí, meu gringo, como é que é? Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. E aí, Rossi? Já temos CD aí. Gringo lindo, do Toninho, o Wellington Frangina, o do DJ Josias, já tem CD na mão do maluquinho. Adquira logo o seu. Me dá só um toque, eu vou morar contigo. Neguinho da Copaju. Hoje tá no setor dele. My baby, I love you. Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me. My baby, I love you. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O grande Ronaldo, Ronaldo da Copa Juta na área. Mas louco que lindo romance que já existiu. Você brincou com você. Sigo Josi. Isso aqui também com a gente. Um abraço pra você, garoto. Meu amigo Elton. Aí, Elton, essa daqui. Essa daqui. Você me perdeu. Perdeu? Perdeu? Cima aí, meu irmão! Não vale a pena. Já achei aquela sopa. Ter você, mas vou encontrar. Por conta do DJ Josias. Alguém que vai me amar. Aí você vai saber que perdeu. Desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Yeah! Quero ter. Meu amigo Daniel do Lanche, um abraço pra você! Me falar, a vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você. E aí, Regi Pitbull? Vou te perder. Só na mão! Você me deu o desprezo. Posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará. Você me deu o desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. O brega veio, ele veio pra ficar. Uhul! É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar. Quando toco brega dentro, dentro de qualquer salão, a galera se levanta, é aquela confusão. E o brega? Não importa se é branca, louro, preto ou sarará. Orgulhosamente A verdade é que o brega todo mundo quer dançar. Quero dançar com você, ter o amor pra valer. Quero ver rebolar, o brega do Pará. Vou ficar por aqui até nossa amiga louca, o sol raiar. O Pada Louca lá da Bom Jardim está aqui com a gente. Um abraço. É o corpo a corpo do Lúcio funcionando. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Aqui é Lúcio CDs. Quero dançar com você. Tenho amor pra valer. Quero ver rebolar. O brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você. Tenho amor pra valer. Quero ver rebolar. O brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Alô! Sal, estamos aqui. Bora, neguinho da Combajil, como é que é, garoto? Tudo bem, eu quero só você, curtindo o som do Tremendão. Só vou dançar com meu amor pra conquistar seu coração. Meu bem, eu quero só você. Vem aqui na época Tremendão. Lançamento do Tremendão do Pinambá. Eu tava ali no cantinho, só ouro observando a parada. Ouça essa canção que agora vai tocar. Toninho com uma bermuda. Vou viajar no som do Tremendão. Uma sandália. Toninho, uma camiseta. Com emoção, fazendo alegria. É um relojão. Porque o tudo sujo. É o melhor som do Pará. É um show. Você é branca, filha? É um show de som. Pois é, na época, né? É o Tremendão do Pinambá. Vamos lá, Lúcio! Vai virando, vai virando! Tom, dom, dom, dom. Tom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Máximo. Dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. Um abraço aí, galera do Salão Maria Bonita. São aqui com a gente, um abraço. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante. Aí, Pitbull. O brega da Zorra é muito fácil de cantar. Fala sério. Vamos falar sério. Bora, vaqueiro Léo. Voila. Vai. Aí, meu vaqueiro Léo. Dance coladinho, dance solto, dance só. One, two, three. Do brega da Zorra, a galera já é fã. Três, dois, um. Dance coladinho, dance solto, dance só. Um, dois, três. Do brega da Zorra, a galera já é fã. Tá entrando. One, two, three. Devagar, mas tá já. Mano. Aí, DJ Dom, solta som! É. DJ Tom. Tocando só as balas. Eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais longe. Segura! Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais longe. Vem, chega mais perto. Bora, perito, pra cima! Não, e a galera GDC, a galera do comércio! O sucesso não se compra, se conquista, meu irmão. Uhul! Vem pra mim, vai! Repole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor. Vem pra mim, repole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Cuca aí da Combaju! Será que é com a gente? Um abraço pra você direto lá de São Paulo! É! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Lúcio CDs gravando tudo. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não me diga não, meu amor. Vem pra mim. Fole, refole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Agora a sua saudade é de luxo. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Estamos aqui na Prometida e claro, fazendo você dançar. E claro, tá na hora da gente ir pro salão. Mas ir pro salão... Nessa pegada aí eu quero começar desse jeito. Veio feito nuvem numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão, chovia. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Fera fugitiva. A partir das 8 da manhã já tá tudo confirmado no frigorífico Santa Cruz. Relaxou. O grande Misael, Wellington Frangini e Lúcio Cedês. A bisteca é por conta dele. Na pele, transpirar de leve. Aí, Misael! Pecado. O homem do frigorífico Santa Cruz. Revirei teus poros. Relâmpago e rio. Rajada de vento em beijos turbulentos. Bora ver, bora! Seduzir. Vem agarradinho assim com a patroa. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. juntos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. E aí, maluquinho? Dá pra subir mais essa bermuda? Regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de Aline de Tua, toca mais uma na carroça. Minha amiga Silmara, ela dá valor. Esse é o ídolo dela. Aí, Silmara, diz aí, Buerlo. Diz só pra ele. Diz só pra ele. Diga só pra mim. Por que será que a gente não se entende? A gente fica longe, não aprende. Morrendo de saudade, quer voltar. E aí, Alex? Diga só pra mim. Ele é Rubi. Por que tudo pra gente dá em nada? Alguma coisa deve estar errada. Alex dos Caramelos. Será que não podemos conversar? Esse tem moral aqui na Luxuosa. O que houve com a gente? Luxuosa. Te queria novamente. Bora, canarinho! Nosso amor é muito louco. Não vive sem o outro. Temos tanto pra viver. E aí, filha? Tem homem que vale a pena, né? Não vale a pena. Não! Armar no nosso amor uma cilada. Não vale a pena. Deixa eu abraçar o DJ Valdinho. Do Siqueirão, ele tá ali. E tá ali, ó. Vem no cantinho. Aí, Valdinho. Lá do Siqueirão. Tom Máximo. Josias. Diga só pra mim. Sábado estamos lá no quilômetro 25 da Alça Viária. Lá no sítio Monte Alegre. Morrendo de saudade, quer voltar. Sexta-feira, Caribe Show. Diga só. E no domingo estamos lá em Santa Isabel. Na casa de show Retorno. Alguma coisa deve estar errada. E segunda. Não quero. Não vale a pena amar. Ouviu, Pantera? Eu não quero. Não vale a pena. A vida sem nós dois não vale nada. E aí, Josi? Bem agarradinho. Você e ela e você. Nós olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Lúcio CDs. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. E eu? Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Meu amigo Regi Pitbull, tá aqui com a gente. Um abraço pra você aqui do Tom, viu, Regi? Tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Misturando as verdades com mentiras. DJ Josias. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida. Só pra recordar, vai. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça, sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos num vazio que você deixou. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Meu amigo motoqueiro fantasma, vai motoqueiro, pra cima garoto. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. E aí, Nádia? Quero ser seu dono. Ela. E aí, Irá? Noite me cansa de gozo. Irá, que é das Nádias de luxo. E entregar meu corpo, fazer o que você quer. E o veneno? Mas tudo isso é obsessão. Que eu vivo a imaginar. E o nosso grande Lúcio já é o corpo a corpo. Dia de amor com você. Tá lindo, lindo, lindo. Um dia eu te amar. E o gigante tá igual uma vela ao lado. DJ Tom. E aí, perito? O homem do comércio. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu. Neguinho, calma, neguinho. Já te vi. Beijos numa ânsia louca, te faço minha mulher. Meu amigo Paraíba, quero ser grande Paraíba do Sal. Um abraço pra você, ouviu, Paraíba? Sardigoso, tá aqui meu cartão. Passou e diz, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar. Só pra sair, meu grande amigo André Xodó está aqui com a gente. Violência. E aí, André? já não representa nada. Ele, meu parceiro, é que a paz já foi encontrada. É o que a guerra acabou. E que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante sem ter que morrer. Sucesso! Sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo, cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Abraçando aí as meninas sem tristeza, estão aqui. Há 2000 anos atrás, Dona Rose, entrou na terra um rapaz, meu amigo Rose Saudade, que só falava de amor. Ele dá valor. E o mataram. Meu amigo Márcio, do Palácio dos Bares. Não fisicamente. E o Gabiru, o Pitbull. Seu espírito. E o Ganso, e o Canarinho. Estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E dia 29 a carroça de volta lá no Palácio dos Bares. No calçadão DJ Tom Máximo. Já possa falar com um semelhante. Ei, Márcio! Sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças, já possa. Uma palavra com 7 letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Dona Val. Ele é de voltar falando de amor, de amor, de amor. Vezes prometi a mim mesmo. No máximo ouvir na Florentina não tocar essa. Minha vida mudar. Aí vamos! 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes prometi a mim mesmo. Minha vida mudar. Graças a meu bom Deus que eu já mudei. 1 milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Saudade? Porém o que dói é ficar sozinho, sem flores colher. E o Franginha prometeu que ele ia mudar, né? Né, Franginha? Vai mudar, né, filho? Na verdade, já mudou. Meu erro, já sei. Foi amar demais. Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Ficando pra trás. Parar de ser caceteiro. 1 milhão de vezes. Prometi a mim mesmo. E aí, Dadinho? Mudar. Um abraço aqui do Tom. Bora, André! 1 milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Meu amigo Paraíba. Aí, Paraíba! Porém, o que dói. Uhul! É ficar sozinho, sem flores colher. Só colhendo espinhos. Meu erro eu já sei. Empresário Alexandre da carreta Megatron. Foi amar demais. E Alexandre, por amor eu parei. Fui ficando pra trás. DJ Tom. Fui ficando pra trás. Saudade na Florentina. DJ Tom. Não você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Pra eles nós somos heróis. Não temos direito. Meu amigo Scooby do Sal tá na área. A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. E aí, vaqueiro? Exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer. Eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o ferrão. Aí, vaqueiro, dá-lhe logo uma laçada na média. Pode acabar. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Lúcio CDs. Deixa eu ver até 5 da manhã. Já já o maestro entra em ação. Não. Sim. A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer. E hoje tem carroça na piscina do Rivelino. Lá em Coraci. De nós, os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Você vai me matar ou então deixar louco. DJ Wellington original. Com esse corpo moço. Aí, Wellington! E esse jeito de olhar de quem sabe tudo, que manja tudo, entende tudo o que um homem quer. Você só quer provar que com tão pouca idade DJ Tom pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu gamado, tão preso no seu laço, sou um palhaço de você. Essa aí é a Cleia pirada. A mulher. Aí dos canalhas do comércio estão ali, ó. Pois eu. Ô, Cleia! Tenho a. E os canalhas dos do comércio tá aqui com a gente, valeu! E eu que jamais pensei ser bobo. Atenção aí, proprietário. Por esse olhar tão. O carro OTS 5106. Comparece no seu veículo. E o outro é OFN 2874. Comparece no seu veículo. Não deixa louco. DJ Tom. Esse corpo moço e esse jeito de olhar. De quem sabe. E a galera GDC entende tudo o que um homem quer. Islane, um abraço. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu. Os amigos Xoxota e o Neil aqui com a gente. Tão preso no já, laço. Sou um palhaço de você, moça mulher. Pois eu já tenho a idade do lobo. E eu que jamais pensei ser bobo. Me perdi. Por esse olhar tão inocente, sem saber que em tua mente existe um monstro e só uma pra finalizar mulher. A sequência! sido sempre assim. Você longe de mim tem sido tão ruim. Você tão longe assim e eu tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar. Olha o maluquinho, meu irmão. Pra mim, o meu mundo é você, meu bem. Ah, minha vida clareou, é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo. Ele tá delirando. Todo seu. Mas um dia voltará a mim. Olha, mijador com mijador. Cantarei assim. Voltou meu amor. Voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem feliz. Sem você. Nossa saudade. Por quê? Saudade. Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Ah, minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Essa é a galera do Nery Saudade. Mais um dia. Um abraço aqui do Tom, Denise Nery. A mim. Comigo. Um abraço. Nesse dia. A mulher do Gogó de Ouro. Cantarei assim. Voltou. Ai, Misael. Meu amor. Voltou. Meu bem. Agora eu sei, sou bem. Saudade. Me olhas e o brilho dos teus olhos me ilumina todo. DJ Tom. Me falas e perguntas bem baixinho se te quero um pouco. Super choque já no salão. Me abraças e tuas palavras são: quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo, pra te dizer feliz que te desejo tanto. E as meninas sem tristeza. Amanhã quero te dar amor igual a uma rosa quando forte brilha. Dum! Dum! Dum! Dum! Dum! Tom Máximo. Quase a meia voz. Que tempo nessa noite que é só nossa, não demora. Olha como funciona! Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. E eu te direi, quase a meia voz. Tempo nessa noite que é só nossa, não demora a passar. Ego, maluquinho. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. É na canela, maluquinho. Despertas e o teu riso é como o dia iluminando tudo. Ai. Me beijas e a ternura de tuas mãos me acaricia todo. Perguntas e eu te respondo então. Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo, pra te dizer feliz que te desejo tanto. Amanhã igual a uma rosa quando forte brilha o sol. E eu te direi quase a meia. Meu amigo Márcio do Palácio. Tempo nessa noite. Meu amigo, a nossa grande Pitbull. Aí, Pitbull. Apaga essa luz que eu tenho. E o canarinho, bora canarinho. E eu te direi quase a meia voz que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Apaga essa luz. A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.